Então, Jesus de Nazaré, Coreia, Buritizal, Cid e Função Real. Viver por aqui, os fatos são sempre os mesmos. Bandido ou polícia, o sentimento é de medo. Ruas banhada a sangue, guerra versus miséria. Já não sei mais o que faço nessa vida de sequela. Se cruzar os braços, sou mais um envolvido. Por isso que o medo faz muitos virar bandido. Com camisa, apanho por meu estilo folgado. Sem camisa, apanho por tatua palhaço. A senhora já não pode nem ir pra igreja, tem medo de represária. Mas a fé é sua certeza que a espada de dois gumes lhe dá proteção e tira os inimigos com sua unção. Infelizmente pros moleque o que protege é só colete, as canetas de apoio que estouram os capacete. E as palavras que prevalece sai do cano da PT. Pra gente é desabafo, pra eles é dever. Porque sou de baixada, na madrugada é mal. Educação deles é tap preto é marginal. Enquanto isso existir, vamos tá sentando o dedo, mostrando que pra muitos nosso sentimento não é mais de medo. Mas aí ainda acredito que tudo pode ser diferente, tá ligado? Ao invés de tanta maldade e ódio, creio que ainda irá existir paz entre a gente. Deus é bem maior, Deus é bem maior que o teu problema, irmão. Levanta a cabeça, não deixa que o fracasso tome conta do seu coração. São várias coisas que me fazem repensar. É injustiça, é preconceito. Enquanto isso existir, não vou parar de lutar. Muita maldade, esse mundo tá cheio de ódio. Um dia tá firme na cena, no outro protagoniza um velório. Só trairagem, e moleque não pague pra ver. Já vi muito peito de aço pedindo pra Deus pra não morrer. O mano se esforça, estuda a vida inteira, espalha os currículos em tudo que é empresa. Mas é foda pro cara humilde que não tem nenhuma peixada. Vai ficar apenas sonhando que um dia vão dar pra ele uma vaga. Aí só o que resta é voltar pra realidade. Sem dinheiro no bolso é foda, o cara só pensa em maldade. Vai roubar, se drogar do jeito que quer o sistema, pra depois parar numa cela e se acabar pagando pena. Numa cadeia que vem te recuperar, transforma qualquer um em Fernandinho Beira-Mar. Nessa hora que sofre a mãe e a mulher quando tem, que vai se humilhar pra visitar isso quando ela vem. Já vi corpos demais, mutilados no chão, pessoas inocentes que terminam no caixão. O sofrimento que impera na periferia é o demônio que opera nas mentes vazias. Olha pra gente, Deus, por favor não deixa que os mano acabe se matando por motivo besta. Ilumina a mente daquele que só pensa em maldade. Tire o ódio do coração e mostre o caminho da liberdade. Deus é bem maior, Deus é bem maior que o teu problema, irmão. Levanta a cabeça, não deixa que o fracasso tome conta do seu coração. São várias coisas, várias coisas que me fazem repensar. É injustiça, é preconceito. Enquanto isso existir, não vou parar de lutar. Somos todos personagens de um filme de terror, contracenando com Jason, Freddy Krueger, Predador. Clima tenso, tenebroso, que isso? Ouvi a senhora dizer, esse mundo tá perdido. José traficante tá mofando no presídio por um deslize, foi sem chance. Martelo batido, os condenados do mensalão foram absolvidos. Comemoraram degustando seu melhor vinho. Sinceramente não sei onde vai parar, mas a fé me escolta e me encoraja a caminhar. Ignorando a maldade, vou fazer o bem que tem que ser praticado. Aqui sem olhar a quem se espera a recompensa, sem nenhuma vaidade. Quem sabe assim se encontre a tal felicidade. Encontre as respostas pras perguntas que tenho. Porque o homem é egoísta e tão violento. Porque os bandidos estão confortáveis dentro dos palácios. Porque os justos estão inseguros dentro dos barracos. Porque pra nós o tratamento é no tapa, na bala e pro Valdez. Foram palmas e mais palmas. Meus versos pregam a paz, mas tem quem prefere a guerra. Eu canto pra amenizar a dor e a miséria. Minha caneta sangra no papel. A poesia clama por um socorro do céu. Deus é bem maior, Deus é bem maior que o teu problema, irmão. Levanta a cabeça, não deixa que o fracasso tome conta do seu coração. São várias coisas que me fazem repensar. é injustiça, é o preconceito. Enquanto isso existe, não vou parar de lutar. Não vou parar. Não vou parar.